201 no livre pouso pistão 0, vento 070 graus 08 nós. Horizonte pouso pistão 0, tá 3201. Com a forma 25, obrigado, bom dia. 749, decola ao 02, controle 199, decimal 8, bom dia. Obrigado, bom dia. Para posicionamento no 6, web 65717. Autorizado, chama táxi web 5717. Autorizado, chama táxi 5717. Bom dia, senhor. É o 6749. 349, subimos a linha 340, direto da EL. Muito obrigado, senhor. O objeto 5717 na escuta? Na sua escuta. Confirme se tem condições de realizar o pushback aí. Parando através meia dúzia, que o tráfego da TAM do reboque, ele puxou para o lado contrário. Confirmo que a equipe de solos tem condições de prosseguir com segurança e pushback. Vai consultar e prossegue, caso haja. Então, 3201 no solo 04, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, está 3201. Antes da Juliette, tá 3201. Tô 3201 no aguarde. Guarda 3201. Web 5717 na escuta? Na sua escuta. Guarde só mais um minutinho pra início do pushback. A aeronave já tá pro ingresso no pátio, ou Airbus da TAM. Aí após passagem, continua o pushback. Outra aeronave pra ingresso no pátio ou é essa que tá sendo rebocada à nossa esquerda? Outra aeronave. Tá, aguardo uma instrução sua pra iniciar o pushback, então. Então, 3201 ingressa Juliette, gate 10. Juliette, pátio é 10 ou 07? 10. Dia, decimazinha, 2000 pés, 1011 ajuste, fui direto do túnel, voando localizador. 2000 pés, 1011, voando túnel, direto localizador. O Webjet 5717, autorizado pushback, chame para o táxi. Autorizado, iniciando o pushback 5717. Salvador, eu tô mais que você deve, tá informando o término do reboque. Ok, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Mike, que foi dela. Jet 6749, vai passar 160, chama o centro em 13325, alterna 251. Muito copiado, muito obrigado aí, um bom dia pro senhor. Bom dia, bom voo. Sax Web 5717, 157 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, o Fernando Confins. 5717, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0 no 1. 1011, ajuste via Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera da 10-5717. de espera pronto 5717. Webjet 5717, a linha decola, vento 060 graus, 10 nós. A linha decola da 105717. Salvador, bom dia, Webjet 5898, está no gate 2, Webjet acionamento. Autorizado, chame táxi, Web 5898. Salvador, Webjet, Juliette Papá. Prossiga, Juliette Papá. É solicitação de reboque pushback da posição de número 7 do pátio 3 para a posição meia dúzia do pátio 1. Autorizado o início e chame para ingresso no pátio 1, Juliette Papá. Afirmativo. Sete no sete, decola aos 1:06, controle 1, 9:08, bom dia. 19:08, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, web 5707. Não. Bom dia, olha de novo. Web 5707. Sublimazinha 340 da Elvis. Autorizado e voar Leda da presente? Autorizado. Autorizado Leda, sim, com você aqui no centro. Salvador, Juliette Papá, pronto para ingressar no pátio 1? Autorizado até o gate 6, o uísque Juliette Papá. Afirmativo. Salvador, bom dia, Webjet 5808, informação, hotel. Webjet 5808, pronto, cópia. Afirmo. Webjet 5808, Goiânia, nível 340 autorizado, via Pêzulo 107, até Fox Romeo Mike. Eu segue via Priwisky 10, conforme rota zona de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída gole e transição ofita. Controle Salvador 1, 9.8. Aciona 5450. Web 5808. Web 5808 autorizado, Serra Bravo, Golf Oscar, Goiânia, nível 340. Apesu 197, Fox Romeo Mike, apreço que 10, roda do plano. Decola, pistão 10, primeira curva à direita, gole, transição ao fito. 119.8 controle, 5450 código para o WebJet 5808, gate 5. WebJet 5808, chamei pronto para puxar o acionamento. WebJet 5808, gente. São próximo. Bom dia, Filmio Santo, parte 73. Está cruzando 2 mil pés, estabilizado aí, aliás. 5973 livre pouso, vento 070 graus, não zero mais. Livre pouso Rio. Salvador 5898, para o táxi 735 a bordo, 330 Galeão. Seguinte, 5898, aguarde. 5973 tem livre pouso, pistão 0, vento 070 graus, 10 mais. Você é pro 5973? Afirmativo. Ah, muito obrigado. Objeto 5898, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10. Reporte pronto para decolagem e ajuste 10 no 1. Via Índia e Alfa, 10 no 1, vai reportar próximo ponto de espera, 5898. Salvador, Juliette Papá, finalizando o reboque. Obrigado, um bom dia. Gente, bom dia. Passar 140, chega 61, 3325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado pelo serviço. Obrigado. Solo aos 23, livrando à direita, solo 121, decimal 9. 23, direito, 29, solo, obrigado. Oswaldo, Salvador. Bom dia, o Rio 5973 vibrou na sua escuta. Rio 5973, muito bom dia. Alfa, Kilo, Pátio 3 e 1234, se a gente lembra. Bom dia, Alfa, Kilo, Pátio 3. Eu não entendi o final da sua mensagem. Ah, vou te chamar em 1234. Web 5898, falou? Objeto 5898, aos 25, controle 199, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Esse é o SAM 3201, retornamos para 5, passar um 15. Autorização para a conta. Sou aluno 21, decimal 9, SAM 3201. Oh, perdão. 340 da El Vigilância, Web 5898. 3201, só um minuto, cópia. Confins 360, prepara Dael, Leda, Lige. Ok, 360, Dael, Leda e Lige, tá 3201. Agora sim, recebemos o seu plano para a cópia. Prossiga, acionamento, cópia. 360 para Confins, conforme solicitado, decola a pistão no zero, primeira curva direita, subida da El, Lida Bridge, controle 199.8, transporte 5503. Lá nível 360 para Confins, conforme rota, decola a pistão 10, curva direita, da El, Lida Bridge, a saída, 198, o controle, 5503, transporte 320, já está no 1-0. Ok, 3201, é Bridge, Bravo Romeu, India, Delta Eco. Time para o pushback acionamento. Ok, é Bridge a última. Reportará para o posicionamento, tá? 3-0. Salvador, Alfa Yankee Hotel, bom dia. Alfa Yankee Hotel, Soluno 21, décima 9. Morada 5, complete final ILS, mentor em 11895. 118, volte, 11995. 1895 a frequência, ok? Ok, gratuito. Objeto 5898, passa nível 130, chama o centro em 1 no 3.